Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Poucos ouvidos. Fala galera, bem-vindos ao novo programa aqui da Rádio TV Mundo Novo. Nosso programa Poucos Ouvidos. Estou aqui com o Max Huzar, com Júlia Maurano. E esse Poucos Ouvidos é um novo programa que estamos conversando agora. É uma roda de conversa sobre música e coisas que surgirem por aí. E esse primeiro programa a gente vai falar sobre o que a máquina te recomendou. Aí você interprete como você quiser, que máquina que você está usando, entendeu? Mas o que ela te recomenda, algoritmos, coisas loucas. E para começar nosso primeiro bloco, eu queria saber, fala mesmo, Max, o que tá pegando? Boa tarde, pessoal. E aí? Muito bom estar fazendo esse novo programa aqui com o Theo e Júlia. Bom, o que está pegando? Essa semana eu fazendo playlist, produzindo playlist para a programação da Rádio TV Mundo Novo, me lembrei de uma banda que eu conheci em 2017, eu acho, por acaso, vendo um show lá no Breve, na Rua Clélia, que eu fui por conta de outra banda que ia tocar, que era o Home Shake, e sem saber, quando eu vi a banda que ia abrir, era o Aqua Surge. E eu fiquei completamente enlouquecido, foi um baita show, e inclusive até ficou um pouco puxado pro Home Shake depois, porque cara, é uma banda, assim, é um som muito... muito interessante, muito, sabe? Tem uma coisa meio instrumental, mas também com as letras no meio. Tem clarone, né, também? Tem clarone, clarinete. É uma banda... enfim, umas sonoridades bem, bem bacanas. E os arranjos são super legais. Tem uma coisa até meio prog, assim, deles... né? Começa uma onda e aí, sem ponte nem nada, eles vão para outra parada e vão desenvolvendo. E aí, na verdade, o que eu conheço deles mesmo é um álbum só, que eu acho que é de 2017 também, que chama Laisse Être, não sei a pronúncia, né? Mas que eu acho que é de 2017 e é o único álbum que eu conheço, que é o álbum que eles meio tocaram no show, assim, eu fiquei enlouquecido. Mas parei de escutar, tem essas coisas que acontecem, que por alguma razão a gente para de escutar as coisas, e aí fazendo a playlist, ouvia uma música, eu nem lembro qual que era, e... enfim, estalou na minha cabeça o Aqua Surge. Então, essas semanas tenho escutado muito Laisse Être, que, pelo que eu vi da tradução, se chama Deixe Estar. Ou como os ingleses diriam, Let It Be. Mas qual que é a brisa desse som? Conversa então, assim, com o Só para falar do Aqua Surge, eu também peguei o show do Aqua Surge, exatamente que nem o Max. Pirava em Home Shake, falei, porra, vou ver o show do Home Shake. E aí, antes do show do Home Shake, tocou essa banda, eu também fiquei louco. Eu falei, puta que pariu, que é isso? Completamente avisado, assim, porque... Exato, não. Mas eles estavam acompanhando. Era um headline, era um festival que rolou Home Shake, rolou Rincon Sapiência. O que eu vi tinha Rincon também. Ah, tá. Aí tinha uma outra banda, Washed Out, que é uma outra banda gringa, esse meio trip-hop, lo-fi, vaporwave, assim, sabe? Essa vibezinha. E o Aqua Surge, cara, chocou, mas não foi eu nem o Max. Chocou todo mundo. Todo mundo. Tava todo mundo com cara de cu no show, assim, tipo... Hã? Que isso? Não, e esse que você perguntou, Júlia, se tem a ver... Não tem absolutamente nada a ver com Home Shake. Então, também teve isso, porque é um som muito... É tudo muito forte, assim, tem isso. Tem clarinete, clarone, uns synths rolando. E aí, quando chegou o Home Shake, que é aquela onda mais... descolada, soft, né? Boy. Tava todo mundo com o ouvido meio... pra outra coisa, sabe? E, cara, sabe o que eu descobri? O batera do Aqua Surge e um dos caras que eu, pelo que eu entendi, encabeça a banda, talvez até a mulher, é um casal, ele é batera do Tame Impala. Ele é o batera do Tame Impala, que é o francês que toca com o Tame Impala hoje em dia. É mesmo. Ixi. Mas ele toca na fase ruim do Tame Impala. Bom, pra mim é a fase ruim do Tame Impala. Não vamos começar com polêmica. Tira essa na edição, Max. Não, não, eu quero deixar bem claro que essa fase é muito... Mas realmente foi um show impactante, assim. Impactante. Então eu queria saber, Júlia Marano, fala mesmo, o que que tá pegando? E aí, gente? Bom, o que que tá pegando? Essa semana eu tô nesse processo de aprender a tricotar, né? Eu tô tentando entender, sacar, assim, o que que tá as minhas possibilidades. E aí eu descobri que os melhores sons, por enquanto, pra eu tricotar, ouvindo junto... É Boards of Canada e Arthur Russell. Então eu tô nesse mood, assim, tricotando, ouvindo um EDMzinho, ouvindo um tanzan. Cara, me apresentaram esse disco do Boards of Canada, aquele clássico, eu não lembro o nome do disco. Music Has the Right to Children. Eu fiquei chocadíssimo com esse disco. Uhum. Tipo assim, eu digiro bem as coisas normalmente, mas esse eu fiquei uhum. realmente assim... É 1h10 o disco, 1h40, sei lá, um disco bem comprido, assim, uhum. que você não pode pausar o disco, né? Eu fiquei nessa... Total. Não é que, assim, você pausar, acabou. Total. Você não pode voltar, você não consegue pegar do meio, é tipo assim, mas... você precisa entrar numas, assim. Mas eu tinha isso muito no começo, e aí depois eu comecei a ter apegos a músicas mais específicas, sabe? Sim. E isso rolou bastante, e eu vi tanto o Music Has the Right to Children, quanto o Geogad. Alguma coisa assim. Putz, se fala, esse eu escutei. Que é de 2002 e o do Arthur Russell. Não sei, já escutaram o Arthur Russell? Sim, eu amo. Tem uma música do Arthur Russell que vocês precisam escutar, gente. Que é uma música que não tem no Spotify, em streaming. Só consigo achar no YouTube. Que é... Putz, eu preciso lembrar o nome aqui. Eu vou pegar o nome aqui. Mas é uma música... O Arthur Russell, ele é cellista, né? Violoncelista. E ele... Putz, ele tem uma voz, ele é meio Elliot Smith tocando cello. É tipo... Total. Na moral, assim. E só que os discos dele, aquele disco clássico dele que o tem... O World of Echo. Exato. É muito diferente do que essa música. Então foi muito louco que eu descobri essa música. Sabe aquele Amoeba Discos, aquela loja de disco gringa? Eles têm um programa de entrevista que são bandas... Eles convidam as bandas... Pra ir comprar disco e eles as bandas falam o que eles compraram e falam sobre os discos. Ah, sim, aquele o que tem na What's sua mochila. What's in my bag. What's in my bag, exato. E eu descobri essa música num What's in my bag de uma pessoa que eu nem sei quem é, de uma banda que eu nem conhecia, só que tocou um trecho da música que é A Little Lost. E eu fiquei louco, escutei ela anos. E eu ia falar pras pessoas, nossa, essa música é incrível, a galera... É mais ou menos, não. É a melhor música do mundo. A coisa que você mais quer ouvir quando você fala de um som com alguém. Exato. Te desencoraja e aí, totalmente. E aí eu fui entrar nesse mundo do Arthur Russell, que é uma coisa muito louca. E na real, que ele tem muitos discos. Sim. E é isso. E não tem tantos no Spotify, mas ele tem muita coisa. E é essa brisa, ele foi da música clássica, se apaixonou pela cena de dance, assim, e, tipo, mesclou essas coisas num som muito louco. E foi isso que me chocou. É. Porque eu não tava esperando dance. Eu comecei, essa música é totalmente meio folkzinha, essa vibe Elliot, bem violãozinho e voz, no caso dele, cello e voz, uns cellos meio lupados, assim. E aí, tipo, quando chegou o dance, eu falei, ó! Oh! Opa! Mas eu gostei também. Mas é muito louco, porque eu tinha, sei lá, descobri ele há uns anos atrás, mas uma coisa meio casual, assim, nunca fui muito atrás. E eu lembro que eu ficava muito confusa com ele, porque a foto dele no Spotify, ele, tipo, parece meio um cara que seria, sei lá, amigo do Mac DeMarco, assim, ele tá, tipo, um bonezinho. E aí eu ficava, tipo, mano, né, é de agora esse som? Eu não conseguia, tipo, sabe, sei lá, não fui atrás, então eu não tava, tipo, entendendo aonde na linha do tempo aquele som se encaixava, isso sabe? É muito louco, né? Isso é muito doido, é muito foda. Nossa, cara, olha a doideira que eu pensei outro dia do Mac DeMarco. Eu fiquei pensando que, pra nossa geração, o Mac DeMarco é a grande coisa que rolou mundial. Tipo, o Rolling Stone dos anos 60, saca? Tipo... Pra gente, o mundial, no sentido assim, não que é a melhor coisa, apesar de que eu sou muito fã do Mac DeMarco, mas que é tipo, o que o mundo inteiro ouviu como geração e que inspirou moda, que tipo, mudou o jeito da galera se vestir, o jeito da galera tocar, o jeito de tudo. E ainda mais a coisa do do it yourself, que ele sempre gravou tudo em casa. Então, eu acho que ele... Eu entrei nessa vibe com um amigo meu que é o Will Lopes, é nóis, Will. Que ele é o cara da nossa geração, ele que, não que tipo, sabe, mas ele tocou em todo mundo. Total, não, eu também pensei nisso recentemente também, que era sobre o fato de que ele encabeça, assim, um movimento virtual. E ele tem muito isso. Você consegue achar o canal dele no YouTube, ele fazendo vídeo em 2010. Então, ele tinha muito essa estética. Ele, tipo, ele criou uma estética dentro da internet e, tipo, deslanchou e várias coisas que meio partiram disso e foram pegando ele de referência, assim. É, que, inclusive, é um cara que tem um puta show irado. Cara, eu vi o show cara, dele. Cara, um baita 2015. Show. Nossa! Você viu esse também, Max, no Áudio Clube? Não, eu vi um no Sesc Belenzinho. Nossa, deve ter sido... Então você viu um antes ainda. Foi esse que foi com o Jerry Paper também? Não, não. Jerry Paper não? Foi no Sesc Pompeia, eu acho. É. Não foi? Que eu não fui também, mas... Eu não fui. Mas, cara, show dele, assim... Eu lembro que eu peguei ele no stage diving. E tive que devolver o sapato dele. Porque ele perdeu um pé de sapato no stage diving. Nossa, mas por que você não pegou o sapato? Porque ele porque ele tem ele tem um Vans dele vermelho, que é aquele Vanzinho clássico que ele também lançou essa moda de novo, que é o Vans que tipo hoje em dia inclusive tá anunciado no eBay, tipo um leilão para comprar o Vans. É, então dele. Exato, você devia ter pego o tênis pra vender no eBay, mano. E ele tava com esse tênis e ele queria muito de volta o tênis. Nossa, mas que situação desconfortável, né? Ele devolveu o tênis do vamos cara. Falar sobre o que importa. Ele sim, queixou. Cara, inclusive nesse show ele tava com febre, aparentemente. Ele tava doente nessa turnê Brasil. Ele falou que tem uma entrevista dele dando que ele, tipo, na van, ele foi com um colchão que ele ficava deitado na van, assim. Nossa. Só que o show foi louco. O cara ficou de cueca, pulou na galera, subiu na... No mezanino, sabe? É, então, ele tem essa coisa que é bem... Que é engraçado, porque vem de um outro lugar, né? Que não é tanto do estilo de música, né? Ou de uma corrente de música que acabou desembocando no estilo dele. Uhum. Mas ele tem essa coisa do performer muito mais do rock and roll, né? Assim, do cara que fica pelado, e aí grita, e aí... fuma onde não pode fumar. Me lembro que teve isso no Sesc Belenzinho. Ele acendeu um cigarro. Aí todo mundo começou a fumar. E aí os seguranças ficaram enlouquecidos. E ficavam passando na plateia, tirando o cigarro da boca das pessoas. E jogando no chão violentamente. Assim. Então ele tem essa postura meio... anárquica, né? Mas que também é muito... Não chega a ser punk, porque também você vê que é uma performance, né? Também exato. É uma coisa só pra enquanto divertir isso, a galera. Uma guitarrinha havaiana rolando um... Tem um ninho, né? Tipo... Sim. E o cara lá pendurado pelado, assim. Por isso que eu acho que é tão coisa de internet também, sabe? Eu sinto isso muito, uma vibe internet. Sim. Saca? Tipo... Sim. Também dos vídeos que ele faz no YouTube, não sei, tipo, sinto muito isso nele, assim, por isso que eu acho que ele é tão determinante, assim, pra geração. É verdade. É verdade. Mas e você, Théo, o que tá pegando pra você? Que, como que você tá é o mediador, né, alguém tem que perguntar pra você o que tá pegando. Eu já tava pensando em me perguntar também, mas ó, o que tá pegando pra mim? Então, eu tô lendo um livro de um cara que chama Karl Ove Knausgård. Ele é um escritor norueguês que tem uma... Tipo, ele foi um puta best-seller, assim, em 2010, que ele lançou uma série de livros que chama Minha Luta, que é maravilhoso. E aí uma mãe de uma amiga minha me recomendou. E eu li o primeiro volume e fiquei apaixonado, assim. E no livro, ele é um cara que teve, sei lá, adolescência e a vida adulta, anos 80 e 90. Então, ele fala muito de som, tanto de sons mais velhos, que ele é um cara da vibe Velvet Sonic Youth, sabe? Sei. Essa galera. Então, eu me identifiquei muito com som, e aí eu fui umas bandas norueguesas, eu fui sempre... É um livro que você vai lendo, você pode escutando sons, e lendo os livros que ele vai falando, ele fala muita coisa. Que massa. E agora eu tô lendo o segundo volume, o primeiro é A Morte do Pai, esse próximo é A Ilha da Infância, não, eu dei fazer o terceiro, não lembro o nome agora desse volume, mas é o volume 2. E ele tava falando numa cena... É aquele livro que você tem que... Cara, você entra, você vira ele, você fica tão escroto quanto ele, tão feliz quanto ele. E ele tava num momento que ele tava contando como ele conheceu a mulher dele, que depois ele tem filhos e papapá. E aí tem uma cena muito linda, que eles são numa convenção de escritores na Suécia, e ele coloca pra tocar uma música do Wilco. Aí eu falei, Wilco, que eu sou super fã de Wilco, amo o Wilco. E aí ele colocou uma música do Wilco e eu não sabia que música que era. E eu fui escutar essa música do Wilco, que é Summer Thief. Summer Thief. É, escreve T-E-E-T-H. Eu não sei exatamente como pronuncia, porque não é dente, né? É Tuff, não é Tuff, sei lá. Summer Thief, que é um nome de um disco do Wilco. E eu amei essa música, fiquei apaixonado e é meio isso que tá pegando pra mim, assim. Essa nova música do Wilco, depois de ter escutado, sei lá, 10 discos, tenho mais um agora pra escutar, que eu tô agora vendo, assim. Então eu tô meio que fazendo essa repaginada do Wilco. É bom isso, causa, né? Por causa do Karl Ove. Quando aparece um som que não pela música, né? Quando você ouve num filme, exato, ou num livro, ou até alguém falando, né? Assim, e é uma boa música, né? Quer dizer, uma boa música, né? Que é boa pra você, que pega pra você. Exato, isso pega. É, dá um frescor no processo, né? Que não só essa coisa dessa pesquisa solitária, quando... de, enfim, ficar indo atrás de música. Ainda mais quando você já gostava da coisa, né? Não, ela não só me pegou, como ela me surpreendeu. Sim. Né? Porque foi uma coisa que eu já conhecia, achava que tava tudo manjando, só que não. Aparentemente não era isso. Massa. Bom, agora que a gente já deu nossos pareceres sobre o que tá pegando, eu queria saber o que a máquina te recomendou, Max. Vamos fazer primeiro uma rodada rápida das recomendações e a gente vai fazendo esse bate-bola muito louco. Vamos lá, vamos tá. Falando. Bom, a máquina me recomenda várias coisas, né? E... no caso, a máquina que eu tô me baseando aqui é o Spotify. Não sei se a gente pode falar o nome deles, mas... Falou, o cara falou. Sim, cara. Agora falei. Agora já... É o famoso, agora já foi, né? É. Mas... Colgate. Eu não sei, eu tenho... Eu uso muito Spotify, né? Acho que... Todos nós. É, nós três usamos muito. Mas ao mesmo tempo... que eu uso muito ele como ferramenta, eu tenho uma relação que não é nem de amor e ódio, é amor e escárnio, é assim, sabe? E muito dessa relação de amor e escárnio vem por causa dessas sugestões. Então, eu não sei, assim, porque, por exemplo, tem uma aqui que aparece volta e meia pra mim, que eu sei, eu acho muito engraçado, mas eu meio gosto, sei lá, né? Que é, ele fala, suas músicas estão com saudade. Ah, essa é genial, essa é genial. Né? É uma prosopopeia tão inusitada, assim, as suas músicas estão com saudade de você. E bom, e aqui tem alguns álbuns que realmente... Eu não sei qual é o tempo para uma música ficar com saudade de você, né? Mas aqui, por exemplo, tem um álbum que eu escutei ontem, então tem uma certa carência também da parte das músicas. Carentaço, né? O Spotify é carente, inclusive, além de tudo, né? Mas então, seria bom se eles conseguissem ter esse filtro de, tipo, determinar quais são os álbuns que sentem mais saudades do que o baseado nossa, no conteúdo. Isso seria sensacional. Toda semana um álbum do The Cure aparecendo pro mundo inteiro, né? Nossa, seria The Cure, né, cara? Se tivesse uma escala da música que sente menos saudade pra que sente mais... Acho puxa que o menos seria, sei lá, um Ivete Sangalo, assim, uma coisa mais rancorosa, assim. Mas aí eu acho que, meu, nessa relação, né, de amor e escárnio, apareceu aqui pra mim uma que eu achei legal, assim, que apareceu álbuns selecionados, que geralmente são coisas que você já escutou, né, assim. Sim. Mas apareceu um álbum aqui que eu vou aproveitar esse momento de fala pra também já fazer uma indicação e que tem a ver com o nome do nosso programa, que é o álbum do Walter Franco, que é o Respire Nossa. Fundo, que é o álbum que eu... Puro suco do milho! Puro suco do milho esse álbum. Talvez seja o que eu mais esteja escutando nos últimos tempos. E pra quem não escutou, vai atrás. Pra quem já escutou, escute de novo. E aí na relação... Na parte do escárnio, tem uma que apareceu aqui que, puxa, eu vou ter que comentar aqui. Não sei, o algoritmo tem essa coisa que ele é inteligente, né? Teoricamente, ele tá apresentando pra gente o que a gente quer ver, né? Sei lá. Mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas engraçadas. Por exemplo, tem uma das seleções que a máquina fez pra mim é parecido com o Paul McCartney. E sem brincadeira, aqui tem 4 álbuns do George Harrison. 3 álbuns do John Lennon. E pra fechar, 2 álbuns do Ringo Starr. Do Ringo, nem fudendo. Quer dizer, não tem nenhum outro. Não tem nenhum outro. Então, claro que é parecido com o Paul McCartney. Mas calma aí, uma pergunta. Quais são os do Ringo? Isso eu queria saber. Porque, cara, enquanto você acha aí... Cara, eu juro, eu não me dei o trabalho ainda de escutar nenhum disco do Ringo depois dos Beatles. É, eu queria confessar que eu também. Talvez seja um problema. Então, ó, lição de casa, vai todo mundo escutar a discografia inteira do Ringo, tá, entendeu? Sim. Principalmente os álbuns a partir de 2010. Vamos nessa, né? Mas, ó, os dois álbuns que tem aqui, o primeiro que aparece chama Good Night Vienna, com uma capa bem interessante, de 1974, e o outro chama Ringo, de Ringo Starr, de 73. Olha só. Puro suco do milho? Who knows? É, vamos descobrir. É. Bom, então, Ju, queria saber de você, então. O que que tá aí pra você na sua máquina inteligentíssima, completamente burra? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada. Bom, indo na linha, assim, do Max, pegar... Ele falou esse negócio de você escutar um disco e aí ele falar que tal música está com saudade de você. Também vai aparecer um álbum aqui que, na verdade, eu escutei pela primeira vez essa semana. É um lançamento dessa semana. E aparentemente ela já tá com saudades de mim, assim. Mas é esse disco Promises. É jabá. O Promises do Floating Points com o Pharoah Sanders, que lançou essa semana. Eu vou ter que admitir, eu não ouvi inteiro ainda. Mas é interessante, bem interessante, um novo lançamento. Assim, do que eu vi a galera falando assim. Por aí. Por aí, Rachel Music e coisas do tipo. Tá meio como um disco do ano, assim. Então tá. Caramba. A galera tá botando. O Floating Points festa. É aquela banda que você me mandou um disco deles, não? Não. Não? Não, eu nunca tinha escutado. É tipo. Do que é um cara e é um som mais eletrônico, assim. E eles fizeram esse bem bolado, assim. E não é somente os dois, é também com a London Symphony Orchestra. Então é tipo. Nossa, mas que louco. Bem bolado, doidão, assim. Achei louco isso. E isso tudo com o Pharoah Sanders junto. Isso. É, temos que escutar isso. É, sim, com tem que certeza. Escutar, tem que escutar, pô. Tem que escutar. E essa semana eu tinha escutado um tanto de Pharoah Sanders também. Eu descobri que ele faz aniversário no mesmo dia que eu, e aí eu fiquei muito animada e resolvi escutar todos os discos dele. O que você poderia ser, Ju? De acordo com o seu mapa astral, o que você poderia ser, né? Assim, exato. Assim como é bom você descobrir uma música por um livro ou filme, também é bom você ir atrás de um artista porque ele nasceu no mesmo dia que você. Exato, exato. Então, foi bom, assim, também, uma coisa boa dessa semana. E, enfim, apareceu aqui. E também tá tanto no, nas músicas que estão com saudades, quanto também nos lançamentos. Com também um disco muito bom, do Young Buddha, que é um trapper brasileiro, que acabou de lançar o Músicas para Drift do volume 3. Também recomendo, já escutei, achei bem eu bom. Eu escutei já o Young Buddha também. E, cara, eu não gosto de trap, sinceramente, não me agrada muito. Mas eu gostei do Young Buddha, cara, quando eu escutei. É legal. Eu também. Cara, esses dois nomes são muito bons, né? Young Buddha e Músicas para Drift, é isso? Exato, sim, é o melhor nome. Inclusive tem um clipe do Young Buddha num carro, não tem? Muito bom esse clipe também. É muito bom esse clipe. Mas ó, eu queria aproveitar pra fazer uma pergunta pra vocês. Que o Ju falou dos novos lançamentos. Vocês se baseiam nos novos lançamentos do Spotify? É uma coisa que vocês vão atrás e sempre param, cara, nessa sessão? Sempre tento ver, eu sempre dou uma olhada pra ver se tem alguma coisa que eu tô... Porque como ele realmente... O meu Spotify, ele é bem repetitivo, assim, num certo sentido. Então eu sempre dou uma olhada porque... De vez em quando me aparecem coisas interessantes, tipo... O novo do Nick Cave, eu fiquei sabendo pelos novos lançamentos do Spotify. Sim. Que o Nick Cave lançou um disco agora que chama Carnage. Com o Warren Wallis, que é o cara que toca violino, estilo guitarra com ele. É uma coisa muito louca. Vocês já viram? Ele é violinista de uma banda chamada Dirty Trees, que é uma cena australiana dessa galera. O Nick Cave é australiano, né? E essa galera australiana que tinha uma cena bem doida, de som bem doido lá nos anos 80, 90, 70, sei lá. E eles lançaram um disco juntos agora que é maravilhoso. E esse que eu tava falando desse violino dele, ele construiu uma guitarra, micro guitarra de 4 cordas, que é um violino. Então ele toca, tipo, guitarra... Tipo, o show do Nick Cave não tem guitarrista, é ele tocando um violino guitarral. Nossa, cara. Mas só no show do Nick Cave mesmo, né? Só, é óbvio, né? Só podia que ser. O que, que aí, tem tipo na assim... Austrália, né? O que, que tem nessa água? Exato. Porque é, tipo, também tem o... E violino e guitarra, né? É, porque também tem o... Como é que chama? O King Gizzard and the Lizard Wizard. Sim, The Lizard Wizard. Porque também é essa coisa, os caras são de lá, de repente surgiram e tem esse... É uma loucura a banda. Tem aquele também... Tropical Fuck Thunderstorm, Thunderfuck Storm, como é que chama essa banda? Tropical Fuck Storm. Puta, é uma banda irada australiana também. É, eu acho que tem um Impala lance, que a gente lá já comentou tem Impala, aqui, né? Sim. O AC/DC é australiano. É. Não sei o quanto Austrália... eu colocaria eles com esse... é, com não, essa não. galera. Mas também é um essa, fenômeno. Essa coisa... Austrália... Eu sempre junto Austrália e Canadá. Como lugar que saem coisas meio absurdas. O Mac DeMarco é canadense, por sim, exemplo. Sim, Home Shake também. Tem, ah, mas Canadá... Mas Canadá já tem bastante coisa. Tem bastante muita coisa. Tem, é que é muito perto dos USA também, e aí também aquela coisa fica mais... Mas Sydney e Melbourne realmente tem uma cena musical... Pô, tem até bandas clássicas, tipo Midnight Oil, não sei se vocês conhecem, uma banda bem anos 80, que eu adoro, que o cantor é um carequinha que usava a roupa do Fred Krueger. Que é isso? Que é muito boa, cara, Midnight Oil, mas é bem anos 80, aquela coisa assim... Bem anos 80 mesmo, aquela tipo, Man que, at Work, saca? Que você consegue realmente, na hora, localizar na linha 80. Do tempo. Não, né? primeira cachada que o cara dá e fala, ô, Eiris. mas é interessante, né? Um lugar... Puta, eu sempre quis ir pra Austrália, engraçado isso. Achei um lugar louco. Procurando Nemo. É, tem uma coisa, né? Bom, então agora eu vou pras minhas coisas... E eu vou usar, então, como vocês viram já, os álbuns que estão com saudades e os parecidos com, eu vou para os meus recomendados para hoje. Que eu achei muito louco. Primeiro, para começar, assim, a primeira linha do... O primeiro álbum do Recomendados para hoje, em cima, tá nos os artistas que você gosta, é a mesma banda. Que é o clássico do Television, o Mark Moon. Tá, tipo, o Mark Moon embaixo e o Television em cima, sabe? E o meu tá muito louco, cara. Eu vou dar uma passada rápida para vocês sacarem, ó. Tem Mark Moon do Television... Tem o The Raincoats, que é o álbum da banda The Raincoats, que é uma banda bem da hora. Tem o Fear of Music, do Talking Heads. Tem o Horses, da Patti Smith. Tem o Entertainment, do Gang of Four. Tem o The Three Peas, que é do Beta Band, que é uma banda que eu adoro. Tem o primeiro do Devil, que é produzido pelo Brian Eno, o Key, Are You Not Man? Tem um do Stereolab, que aí, é o Robot Oscillator. Pausa. Esse disco é produzido pelo Brian Eno, do Devil? É. Sim, olha, tem tudo a ver. Esse disco, inclusive, tem aquele cover de Satisfaction do Rolling Stones. Que é fantástico. Que é a melhor coisa do mundo. É, maravilhoso. Eu não sei não, se é, tipo, outro assim, cover teve tanto sucesso sendo um cover quanto esse. E eu diria que tanto sucesso assim, ele diria que ele superou o Rolling Stones. So sorry, Rolling Stones. É, talvez agora seja o momento de gerar polêmica. Eu acho também que superou. Superou o Rolling Stones. Não como banda, o Devo e o Rolling Stones. Não é isso que a gente tá discutindo, mas tô falando assim, como música. Tipo assim, eu juro, desde 2003, tinha 3 anos, eu nunca mais escutei a da Rolling Stones, mas a do Devo eu escuto uma vez por mês. Mas o Brian Eno, ele produz muita coisa absurda. Que a gente não faz inclusive. Ideia. Sim. O U2, cara. U2, exato, U2. É o mais absurdo dele. É, mas aí eu não sei, o U2 pra mim parece, eu não sei. Mais plausível. Talvez por uma coisa de época, assim, sabe? Do Brian Eno já não tá mais tanto... Uhum. É, não nativa, sei. Nativa, tocando. É, mas talvez. É que o louco que for pensar, o Devil, pra mim, é uma banda que é muito Devil. Muito. E esse disco é muito Devil. E, ao mesmo tempo, o Brian Eno é um produtor que sempre tem uma mão pesada. Sim. Né? Tipo, você escuta os discos do Bowie que ele produziu, é tipo Bowie e Brian Eno. Mas claramente. Acho que isso também é a pessoa que faz uma boa produção. Acho que sempre fica nesse meio do caminho, né? Que você sente a presença, mas ao mesmo tempo o trabalho da pessoa também é fazer com que o som da banda role bem numa gravação, né? Exato. Tanto exato. Os arranjos, os timbres, acho que tem essa coisa meio. sei, né? Meio, quase paradoxal, né? Que é você tá lá, mas também não... Não tá. Não está. Mas é, sua presença exato. É imprescindível. Mas esse disco do Divo eu concordo. Eu fiquei impressionado quando eu descobri também. Não, esse eu não chutaria e é um discão, nunca. É, e é um discão do Divo. Vale, tipo, vocês aí que estão escutando e não escutaram Key, Are You Not A Man? Vale muito a pena. É um grande disco do Divo. Bom, aí seguindo aqui, olha que louco. Vem um do Stereolab, que é um single do Stereolab, que é daquela... A primeira fase do Stereolab, que eles lançaram várias coisas com as mesmas capas. Aquela pessoa com uma arminha, saca? Que eu sou muito fã do Stereolab também. Uhum. Aí depois tem o primeiro do Mutantes. E pra finalizar, tem o primeiro disco do The Slits. Que eu não sei se vocês dois conhecem. Bom, vocês conhecem é demais. Que é demais. Que é tipo... Qual? Uma das... não tô lembrando, mas o nome me vem, mas eu não sei se eu tô confundindo. O The Slits tem aquela... Putz, é tipo uma das primeiras bandas punk... Punk só de mulher que... começou a ser produzido por um produtor de reggae lá no final dos anos 70 em Londres. Então, é um som que é meio reggae, meio punk. Sim. Bem, eu falar que, sei lá, é clássico. Inclusive, a capa desse disco é uma capa muito clássica. Dos Slits. Que são elas sujas de terra, com uma tanga, assim. Então, e desse uma capa dura, se eu não me engano, a gente tava falando de versões, né? Slits tem uma versão de Heard to the Grapevine, que é fenomenal. Cara, que inclusive foi a primeira música que eu escutei delas. E é uma. É enlouquecedora, assim, porque. Porque elas fazem essa coisa que. Né, costuma ter em muitos covers, versões, que você pega uma música de um universo sonoro, né? Enfim, de linha de estética musical completamente diferente e traz pro universo da sua banda, né? Mas que muitas vezes fica ou forçado, ou fica alguma coisa estranha, né? Mas dá Slits, cara, e é uma música que você, né, se você escuta a versão original, a última coisa que você vai pensar é uma versão punk dela. Sim. É, eu sinto que quando isso dá certo, pra mim funciona mais do que um cover de uma banda que combina em linguagem com a música que tá fazendo cover, sim, saca? Tipo, porque você. Porque dá uma. Música. Abre a música, sim. Faz ela criar uma nova mensagem. Ela ressignifica. Pô, eu descobri uma também, que eu não fazia ideia. Aquela música do Yola Tengo, You Can Have It All. O pam, pam, pam, pam, pam. Clássica do Yola Tengo. É um cover, cara. É um cover. É um cover de um cantor de soul. Eu não consigo... Deixa eu tentar achar o nome aqui. Porque a Alice, cara, me deu essa letra. Eu não fazia ideia. Pra mim era tipo a música clássica do Yola Tengo. Sim. Mas é uma música do George McCree. Que é um cantor de soul, anos 60 e 70. Assim, muito bom, maravilhosa a versão. Só que assim, aquela coisa assim... Tirando a letra... Mudaram o tom. Mudaram tudo. Você não... não é tipo, é outra música. São duas músicas. Esse é o, acho que esse é o lance da versão, né? Aí que vira a versão. Sim. E isso, sim. Pensando um pouco nessa linha, mas indo por outra, que o sample também às vezes faz muito disso, né? Porque você pega, às vezes, um sample que não tem nada a ver. Tipo, você pensa, tipo, Kanye West sampleando o King Crimson. Tipo, o quê, tá ligado? Mas é isso, dá muito certo e ressignifica um som, uma linha, uma parada, assim, é muito então, louco. Então, a gente tem que fazer esse programa algum outro dia, que é a versão, o cover e o sample. Semelhanças e diferenças. Essa é boa, anota aí, já anotou. Ó, outra coisa que eu queria destacar aqui do meu dos recomendados, que eu achei uma coisa legal e que me lembrou, fazia tempo que eu não escutava, eu não sei se vocês já escutaram, que é o Beta Band, cara, que é uma banda bem louca. Beta dos anos Band 90. Não conheço. Beta, não. The Beta Band. E eles têm esse... O único disco que eu escutei deles é esse, que são tipo... 3 EPs juntos. E tem uma capa maravilhosa, que é tipo uma foto em negativo de um cachorro. Em cima tem tipo um tigre, uma bombinha explodindo e uma estrela bem louca. Com sei lá, uma capa que eu acho uns desenhos meio de tatu, de marinheiro, tá ligado? Só que é, não sei explicar, é bem louco, cara. E é um som muito louco porque é tipo assim, batera, baixo e violão de aço. E poderia ter sido, tipo, o maior hit dos anos 90, mas não foi. Sabe? Você tem aquela sensação que é só hit, só hit, só hit. Pá, pá, pá, pá. Só que não emplacou. Uma coisa louca. Uma banda que não emplacou. E um brother mesmo, o Marcos Felipe, me mostrou lá no colegial, assim. E ele é bem fã do Beta Band. E eu fui atrás e amei, assim. Mas é louco como... Tô pensando agora que os meus recomendados, eles estão tão repetitivos quanto óbvios, né? Tipo, pô, o primeiro disco do Mutantes... Você não me conhece, cara? Nossa, o meus recomendados, pra mim, é o oposto, sabia? Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com o fato de que eu tô sempre também escutando muita coisa, tipo, diferente. Eu, cada semana, sim, é uma vibe muito diferente. Então, hoje, por exemplo, meu recomendados pra hoje tem muita música brasileira do tipo, vem o Clube da Esquina, apareceu Loborges, e tipo, são umas paradas que, assim, num geral, pensando temporalmente, não são coisas que eu escuto mais, mas ele me recomendou porque, sei lá, por quê? Porque eu ouvi, nem sei o que eu ouvi, o máximo que eu ouvi foi tipo Nelson Cavaquinho, Luiz Melodia, mas acho que foi por isso. Nossa, um beijo pro algoritmo. Um beijo. Cara, outra coisa que me apareceu aqui, que eu lembrei, que é um disco do Stereolab, que eu ainda não escutei inteiro, só escutei a primeira música. Mas essa música ficou muito na minha cabeça, que chama Fuses, que se eu não me engano é Fusa em inglês. Talvez? É Fusas. Fuses, que é com U, assim. E é um disco que chama... Olha, fala, fala. Não, fala, fala. Eu ia perguntar o disco é de 99. O disco chama assim... Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night. Sim, eu tô ligado. Eu já ouvi esse disco. Tá ligado? Cara, e essa música eu fiquei na cabeça, assim... Porque não, é uma música bem louca e não dá pra... Não é aquela música que é, tipo, cantarolar a melodia, assim. Uhum. É uma música que ela ficou na minha cabeça como uma áurea, assim. Uhum. Sabe, quando no meio da noite, assim, ela me voltava. Tem muito disso, né? Sim. Que é um grupo inclusive, de tem uns clipes muito bons do Stereolab, vocês já viram? É mesmo, nunca vi. Umas doideiras, coisas muito boas e também, tipo, incorporando essa coisa do computador, sabe? Essa vibe que eles têm, assim. Eles, sim, fazem umas coisas muito criativas, muito massas. E uma coisa que eu também tenho pensado bastante, assim, que eu tenho escutado muito Júpiter Maçã. E aí, no Tarde na Fruteira, tem algumas músicas que me lembram muito Stereolab. Muito. Nossa, eu botei fé nisso, Ju. Porque e é uma foi, coisa... tipo, uma loucura, assim, pra mim. Meio tipo, é psicodélico, né? Não psicodelia. Muito, assim, até, tipo, sei lá, é meio esses negócios dele ficar meio... Ele fica meio nessa, sabe? Tipo, que nem no Stereolab, que eles também ficam. Nossa, inclusive, galera, você também tá escutando e nunca ouviu A Tarde na Fruteira do Júpiter, nossa, por favor. Sim. Corre, não, qualquer coisa, tudo do sim, Júpiter. Mas é que Uma Tarde na Fruteira é tipo um entre o Lugar do Caralho, a Sétima Efervescência, sim, e o Plastic Soul, dos mais loucos. A Tarde na Fruteira é um meio um... Total, né? Total. Um tem de tudo, assim. É. Tem inglês, sim, tem português, sim, tem marchinha do Dr. Soup, se eu não, sim, me engano. Uhum, né? Sim, é. Não, marchinha do Sétima Efervescência, não é? Não, não é. Não? É do Tarde na Fruteira. Tá, eu vou cortar essa parte na edição. Mas, mas ó, esse paralelo, fala. Júpiter Maçã e Stereolab, puro suco do milho. Puro suco do milho. Puro suco do milho. Yes! E, inclusive, cara, uma coisa muito louca desse do Tarde na Fruteira é que ele tem 3 versões do disco, com músicas diferentes. Porque ele tem uma edição gringa, que talvez seja até alemã, que tem umas músicas, tem a versão brasileira que tem outras músicas, e tem uma versão estendida que tem outras músicas. E de vez em quando tem discos que tem, tipo, uma música clássica do Tarde na Fruteira que não tem a outra, assim. Não é tipo, tem outras músicas aleatórias. Pode ter um que não tem o Dr. Sub, por exemplo. Que é, tem, realmente... e a capa, eu não sei de qual que é, eu acho que é, da versão brasileira, que é essa capa meio... preto e branca, assim, uma coisa tenho, muito louca. Eu tenho esse disco em vinil. Você tem? É, tenho. Que, inclusive, não é a capa mais legal. A mais legal é que eu gosto ter sentado na janela. Da foto, sim, é. Que é irado. Essa é massa. Foto. Ele parece, sim, que tá com um colã preto de... Talvez ele estivesse mesmo. Talvez. Talvez ele estivesse. Exato. Inclusive, nesse disco, tem uma música que eu acho que é o Júpiter Maçã, a própria. Júpiter Maçã, Júpiter Apple, sabe aquela que é? Júpiter Maçã... Sabe qual que é? É um lugar do caralho, gente a fuder. Sabe que música é? Que o clipe é no meu prédio, cara. Sério? O clipe é no solário do meu... É o Júpiter dançando que nem uma minhoca, assim. No solário do meu prédio. Muito bom, muito bom. Nossa. Eu não sei exatamente porquê e, tipo, não é nada demais o clipe. É só ele realmente dançando que nem uma minhoca, assim. Uhum. Bem estilo Júpiter Maçã. Inclusive, ô Ju, eu quero falar que eu fiquei pensando que a Letita Sadier, que é a cantora do Stereolab... Ela tem, além do Stereolab, ela tem uma coisa de projeto visual, de experimentação com vídeo e música, vamos dizer que uma coisa audiovisual, mas eu diria mais uma coisa de uma performance com vídeo e música, que tem um nome mais específico que eu não sei dizer agora, tem até faculdade disso hoje em dia, que ela fazia desde os anos 90, cara, eu acho que ela é uma certa precursora disso, assim. Né? Tipo meio videoarte, assim? Meio videoarte. Mas menos necessariamente o videoarte, porque videoarte é muito... Videoarte é uma estética também, né? Bom, pelo que eu acho, que eu já vi, videoarte tem uma certa característica. Eu acho que é mais uma coisa... Que até você for pensar, o Velvet fazia lá no começo dos anos 60, que era, tipo, tocar com projeções e fazer um vídeo, transformar num vídeo. Mas essa coisa de uma pré-videoarte, assim. Então, acho que faz muito sentido essa coisa do... Tanto deles começarem a... Essa galera percussora dos eletrônicos, né? Num certo sentido. Tipo a Laurie Anderson, tipo... Até o nosso Brian, querido Brian Eno. Que, inclusive, olha isso que louco. Não sei se vocês sabem, não sei se já falei pra vocês. O GarageBand, que pra quem não sabe que tá ouvindo aí, é um programa de fazer música, né? Não sei, uma plataforma de fazer música. Bem acessível, né? Bem acessível, bem fácil de mexer. Da Apple, só da Apple... Quem fez o design da plataforma... Acessível, mas nem tanto, né? Mas nem tanto. Não, é acessível tecnicamente. Ah, acessível pra mexer. Exato, exato. Quem fez ela foi o Brian Eno. O quê? Sério? O criador do GarageBand. Nossa, mas o Brian Eno, quando você menos espera... Ele ataca. Ele aparece, né? Ele aparece. Não, é, o cara... Demais. Eu fico meio em choque, assim. Inclusive, é um cara que eu tava escutando bastante outro dia o Ambient Music One, que é ele com o Harold Budge. Harold Budge. Que, inclusive, tô escutando muito Harold Budge. Você que me mostrou, Gil, Harold Budge. Eu pirei muito, cara. Max, inclusive, acho que você ia curtir. Nossa! Como é que chama aquele disco dele, Gil? Puta, que é difícil o nome do disco. É muito difícil. É, o Brian Eno tem uns nomes de disco. É, muito. Pera aí, deixa eu pegar puta o nome. Puta merda, não acredito. Ah, é The Pavilion of Dreams. Ah, não, o nome não é tão difícil. Não, é que as músicas Krishna, têm nomes não é difíceis. Coisa, Krishna, é Bismillahirrahmanirrahim. É um nome indiano. É. Um nome indiano. Olha isso que eu vi. Brian Eno produziu um disco do Coldplay. Caramba. Pasmem. Não, puro, nada de puro suco do milho nesse caso. É, aí... E eu acho que é o Viva La Revolución, que é tipo... Não, bom, não Viva é La Revolución que... ou Viva La Vida? Viva La Vida, Revolución? Sei lá. Assim, é que acho que esse é o mote real do quadro, que é a capa. Mas assim, não dá pra salvar nenhum disco do Coldplay. Sempre foi uma banda bem, né? Subversiva. Super... Nossa, que não, essa é uma que não dá pra salvar, né? Não tem o que fazer. Nossa, sim. E o pior é, tipo, 2019, assim, a gente tava passando a virada do ano de 2018 pra 2019. Nunca vou esquecer isso, cara, porque a gente tava na praia, assim, e ouvindo o som que o evento de ano novo tava botando. A gente não tinha controle sobre aquilo. A primeira música que eles botaram no ano de 2019 foi Viva La Vida. O que fazer quando você é obrigado a começar o ano com Coldplay, né? Pra acertar o tom, né? Puxa vida. Ó, e uma pergunta de algoritmo aqui. O que que o algoritmo você odeia e ele sempre te empurra, cara? Tem um disco que ele sempre me empurra. Tipo, eu sei qual que é. Eu sempre vejo ele e falo... Então fala qual que é. O meu é o disco American Football, do American Football, da banda American Football. Que, pra quem não sabe, é uma banda de Midwest emo americana. Eu ia falar chata pra caralho, mas eu ia falar, é uma banda que eu não gosto. E eu entendo, tipo, tem a ver comigo. Eu gosto de... Não sou o maior fã de Midwest emo, mas tudo bem. Ele sempre me recomenda melhores álbuns indie dos anos 90. E sempre tá essa porcaria desse disco do American Football... Que fica voltando pra mim, assim. Junto com outro disco que eu gosto, sabe? Sempre tem o Spiderland do Slint. Que inclusive tá fazendo 30 Nossa, anos. Esse aparece muito pra mim. Aparece pra... Tá assim, aqui também, pra dia mim. Sim, dia sim, dia não, ele aparece. Sim. Inclusive é um grande disco, galera. Um quem não escutou. Os meus melhores discos dos anos 90 tá bom até, tá... É, o Spiderland e o TNT do Tortoise. Meu também. Maravilhoso. E o Blue Lines do Massive Attack, que eu amo. Uau, interessante esse jogado aí no meio, gostei. É. O meu é mais rockzinho, o meu tem Goo do Sonic Youth, tem o In the Aeroplane, Over the Sea do Neutral Milk Hotel, que eu gosto, cara, eu curto o Neutral Milk Hotel. É uma banda meio duvidosa, assim, mas eu gosto. Eu nunca tive apego. Eu também não, mas eu fui escutar esse disco e eu achei legal, é legal. É interessante, tem uns banjos no meio, um negócio bem doido, assim. E é legal, tipo, é legal. Pô, tem o debut da Bjork, que é maravilhoso, que é bem, né, que é massa, acho que, se não me engano, até 90, né, esse disco. É o próprio Marco Zero. Não, é 93. Marco Zero é o Gu mesmo. Que é 1990. E tem o... do You Can Hear the Heart. The Heart Beating as One, do Yola Tengo. Que é legal. E tem o do Pavement, que é o Crooked Rain, Crooked Rain. É, esse é massa. Que é massa também. Eu curto... Inclusive, cara, é uma música que eu piro muito. Engraçado, eu gosto de Pavement. Gosto mesmo. Mas eu, de vez em quando, escuto mais... a carreira do Stephen Malcolm solo ou com The Dicks. Sim. Mas eu acho que isso... assim, acontece com muita gente que gosta de Pavement. Eu já ouvi esse comentário mais de uma vez, assim. É, eu gosto, mas eu acabo ouvindo mais só o Stephen Malcolm sozinho do que o Pavement em si. Engraçado, né? Porque... não sei, não... Se pá que o Pavement é mais pesado que o Stephen Malcolm solo. Talvez. Tem esse começo. É, eu não sei. Pra mim tem uma coisa que é totalmente pessoal, né? Que o Pavement, pra mim, me desgasta mais rápido. Sabe, se eu ouço, assim, o mesmo álbum numa mesma semana, 3 vezes, a quarta eu já não consigo escutar. Sim. Faz sentido. O Stephen Malcolm de Dicks tem uns hits foda, cara. Tem. Tipo Stick Figures of Love. Sim, essa música, sim. Eu volto e meia, escuto, toco batera escutando ela, sem tocar no violão, sabe? Tipo, eu realmente... eu não sei, o Pavement eu sempre tenho que dar um tempo, sabe? Escuto uma época... Ao mesmo tempo que os fãs de Pavement são loucos por Pavement. A galera do Pavement é louca do Pavement também. Ah, mas essa aí coisa como estilo tudo, Deadhead. Né? Mas aí como... como todos. Exato, mas é que tem uns específicos. Por exemplo, uma coisa que eu queria trazer aqui pra roda, que é uma banda que eu descobri recentemente, não o nome, mas eu já conhecia, todo mundo já conhece, mas que eu comecei a pirar, porque tô até com medo, assim, porque tá tomando muito tempo da minha vida, que é o Grateful Dead. Putz, é... é irado. É irado. É, cara, e pra nerd musical é tipo assim, o puro suco do milho, porque tem tipo... 20 discos de estúdio, 40 Sim. discos ao vivo. E aí, e são tipo, discos 40 ao vivo discos... que valem a pena. Valem, porque vale... é cada uma coisa. Vale dizer isso, porque tem muita banda que tem disco ao vivo, pra caramba, um monte de disco ao vivo, e que não Sim. vale a pena. E que é só uma gravação ao vivo. E um disco ao vivo não é só uma gravação ao vivo. Não. Um bom disco ao vivo, né? Apesar de que, cara, eu tenho escutado muitos discos ao vivo, sabia? Nesses últimos 2 anos, agora, eu ia falar nessa última quarentena, mas já faz 2 anos, quase. Tipo, nesses últimos 1 ano e meio, eu tenho escutado muito disco ao vivo, tipo, e gostado de vez em quando mais. Tem bandas, por exemplo, o OCs, que é uma banda que eu adoro, que é de rock de garagem, da Califórnia. É bem essa onda, que o King Gizzard também entrou nessa vibe que a gente tava falando, que é uma galera que é OCs... e, putz, como é que é a outra? O Hot Snakes, até o Off um pouco. Que, cara, eu amo o som deles. Fui no show, foi um dos shows mais loucos da minha vida. Fiz stage diving, passei mal. Foi loucura total. É a segunda vez que stage diving aparece na sua fala no programa de hoje. Tem algo... Não, eu não vou nem falar dos shows do Slayer que eu fui, mas isso fica pra outro programa. Mas que, cara, eu só consigo escutar os discos ao vivo do OCs. Que coisa é isso? Eu tenho... É muito pouco intuitivo pra mim escutar um disco ao vivo. Acho muito difícil. Pra mim era também. Uma coisa que tipo, veio com o OCs um pouco. O único disco ao vivo... Isso esse é muito bom, inclusive, também. Eu não sei se vocês já escutaram Fishman's. Sim, Puro Suco do Milho. Puro Suco do Milho. Você que me mostrou. Esse é irado. É irado. É muito irado. É e... disco? Oi? É ao vivo? Não, aquele não. Ah, tá. Mas ele tem um bem mais longo, tem 2 horas. E a brisa deles é que eles são uma banda que na época, assim, que eles estavam lançando o som, nos anos 90, assim, eles não bombavam. E a galera meio que encontrou eles na internet. Foi meio um movimento online, tipo, uma galera meio noia de som que encontrou eles e deu uma levantada, assim. E eles têm um disco ao vivo que é supremo, assim. E sempre também é um dos discos que eu acho massa de ouvir ao vivo. Mas, no geral, eu nunca escuto, assim. Sempre... Eu acho difícil. Pô, também. Não sei. Tem aquele clássico de Purple, os discos em Tóquio ao vivo. Sabe esses clássicos? Que é o de Purple em Tóquio ao vivo, Judas Priest em Tóquio ao vivo. Era um Maiden. Obviamente, outra vibe que a gente tá falando aqui. É outra coisa. Mas são puro suco do milho. O disco do Deep Purple ao vivo em Tóquio, que é tipo, lado A, só músicas clássicas, lado B, solo de bateria de uma hora. Mas, ó, isso que você falou, Théo, isso eu acho que eu nunca tinha escutado. Alguém falar que tem uma banda, que você falou, acho que é o Cis, que você só escuta os álbuns ao vivo e não escuta os de estúdio. Isso eu nunca tinha escutado alguém falar disso. É que eu acho que tem muito a ver com essa relação de eu ter visto um show tão cabuloso dele. Foi foda esse show. Foi cabuloso esse show do Alcis. Outra banda, por exemplo. Boa lembrada, Ju. Lembrei agora. Um show que foi eu e a Ju. Eu chamei a Ju pra ver o show. Inclusive, que... Você conhecia já, eu acho. Mas que foi o show do A Place to Bury Strangers. Ah, tô confundindo as bandas, porra. Tô achando que é A Place to Bury Strangers. O A Place to Bury Strangers também tem um... O melhor disco deles é mais ao vivo. Eu lembro. Também. Não, sim, você tinha me chamado pra ir no Cis também. Sim, mas eu fui sozinho nesse. Sim, inclusive, eu fui sozinho e eu trombei a galera do John Filme no show. Uhum. E eu fiquei com eles. E aí, a gente foi loucura juntos. Porque eu tava... Sabe aquele dia que você tá meio endiabrado, assim, juro? Eu tava... Eu sou mó bundão nesse sentido, cara. Eu subi no palco e pulei, cara. Eu nem me acreditei. Eu nem lembro por que eu fiz isso. E se não me pegassem? Se não me pegassem, me pegaram. Tá, cara. Aí a adrenalina do stage diving, ela se baseia inteira. Exato, mas eu queria dizer isso. É muito louco você nadar nas pessoas, é uma coisa louca, cara. Uma experiência de outro mundo, assim, tipo, não sei, é uma coisa... E por isso que esse show me marcou muito, só que aí você vai ouvir, tipo, o disco ao vivo do Alcis, por exemplo, que eu tava falando, que é um disco deles ao vivo na Califórnia, é tipo, eles têm uma mania que eles não gravam as músicas como eles tocam ao vivo. Tipo, a gravação pode ser um pouco mais leve, tem uns teclados, pode ter até um violão. Ao vivo é só porrada. Ao vivo é tipo assim, o andamento tudo dobrado, tudo mais rápido e tudo encaixado, só porrada. A banda tem duas baterias, é tipo assim, as duas baterias tocam uníssono. Uníssono, pra quem não sabe, é quando elas tocam juntos. Totalmente juntos. Então é tipo... Pá, pá, pá, pá, pá. E eu gosto mais do papapá deles do que da gravação. É louco isso. Eu acho que é uma coisa de gravação, de o jeito que é o arranjo da música, é o arranjo do ao vivo e um pouco esse apego emocional pelo momento. Sim. Né? Eu acho que o disco ao vivo tem muito isso também. É um momento, né? É um puta momento. Então, tipo, tem uns momentos que são fodas. Por exemplo, os bootlegs do Led Zeppelin ao vivo. Sim. São também coisas maravilhosas. Assim. É, mas que também, ao mesmo tempo, não estão em outro lugar do que os discos ao vivo do Grateful Dead, né? Porque o Grateful Dead, eu sinto que, não sei, tinha um posicionamento deles diante da performance muito diferente de várias bandas. Que era uma coisa que eu não sei, né? Também não vou me arriscar tentar justificar por que, que eles faziam isso. Mas pra mim tem a ver um pouco com a coisa do momento, né? Que as pessoas estão aqui pra ver esse show e não... Pensar numa shows de um disco, mais uma... Que acho que tem a ver também com a improvisação, não sei, né? Eu sinto isso também me lembra a Nina Simone. Nina Simone tem um in-concert. E aí rola muito disso no som dela, porque é isso, uma coisa muito emocional, assim. Então você sente cargas diferentes na voz dela, assim. Que ela tá... Então também é muito inclusive, louco. Inclusive, acho que é essa... E também é filmado, né? Ele tem esse disco todo que filmado. Que também é muito que foda. É maravilhoso. Nossa. É muito foda. Sobre essa coisa do Grateful Dead, que é muito louca, porque o Grateful Dead é uma... Primeiramente é uma jam band, né? Uma banda que faz jam. Que não tinha música. Então eu acho que eles conseguiram trazer isso pra vida de shows louca deles. que eles faziam muito show, né? Era uma banda muito grande nos Estados Unidos. Que é isso, cada show... Você pode pegar, por exemplo, tem uma turnê que eles fizeram, que é tipo 71, 72, 73, que tem shows, que tem tipo... Eles lançam, eles têm tipo disco ao vivo que é de semanas diferentes. Sim. Saca? E é tipo as mesmas listas de música e o show não tem nada a ver. Mas nada a ver, assim. Não, então, inclusive é eu acho isso. Que é a única banda, não sei, pelo menos que eu conheço, é a única banda que eu já ouvi essa menção várias vezes, de várias pessoas falando, não... É impressionante o Grateful Dead, porque cada show é um show. Acho que é a única banda que essa opinião é meio um consenso, sabe? Entre os fãs. O que eu acho que, inclusive, filosoficamente é muito foda isso, né? Você realmente, tipo... Tipo assim, é muito legal, por exemplo, você vai ver um show do Paul McCartney, né? Hoje em dia. E ele toca as músicas que você ama, e todo mundo canta, é legal. Mas, tipo... Pô, você vê um show e ser realmente uma coisa que você tá vivendo um momento único com as pessoas que estão lá... E com a banda, eu acho muito mais interessante como proposta de ser um show do que ser uma passada de repertório, o show, sim. Né? Sim. Porque no fundo, esses shows parece que é isso. O cara passou o repertório a limpo. Saca? É. E, tipo, filosoficamente, como a ideia de o que é um show. Tô indo um pouco além aqui. Tô dando uma viajada. Mas, assim, o que é um show? O show é uma experiência única. Singular. Sim. O show do Paul McCartney não é uma experiência única. Tirando que você está presente com um Beatle a 100 metros de distância, mas... É, não, saca? No mesmo raio de quilômetros que você. Mas é por isso um pouco que eu sinto essa coisa de escutar um disco ao vivo pouco intuitiva, talvez. Porque é isso. É, parece que assim, beleza, ele é uma coisa que partiu de uma mesma base, que é aquele disco, aquelas músicas gravadas em estúdio, etc. Mas não sei, não parece certo, tipo, parece que eu realmente precisava estar lá, tipo, não parece certo. É, eu acho que tem esses essas duas possibilidades de álbum ao vivo, né? Um que ele realmente só se sustenta ao vivo, tipo, que é só um mero registro e vai ver, funciona nessa coisa meio nostálgica que o Theo tava falando, né? De você escutar mais pra relembrar... A experiência, a sensação. E tem o outro que é um álbum que realmente, meu, funciona como show e funciona muito como álbum. E aí, nesse quesito, eu não posso deixar de comentar dois álbuns do Gil, que pra mim são absurdos. Que o primeiro é de 74, eu acho, que é lá no Tuca. Falou tudo. É aquele que começa com o João Sabino, que, meu... Puro suco do milho! Puro suco do milho, esse álbum é puro não, suco do milho. Nossa, não, esse disco, calma aí, um adendo só. Esse disco é um disco que as músicas... É um disco, ele é tão foda e tão ao vivo que as músicas não têm regravações. Não tem, você não acha em outro lugar. Elas são autorais e ao vivo as inéditas. É tipo assim, esse é um dos melhores, ó... Não, e os arranjos são muito inusitados, muito diferentes. Top 5 disco ao vivo, esse tem que estar. Tem que estar no top 3. Olha, porque, pra mim assim, também. Nossa... Esse é o puro suco do milho. É demais. Mas aí tem um outro dele que eu acho que assim vai mais para uma categoria viagem pra praia, né? Com a família, não sei. Mas que eu gosto bastante. Que é o Unplugged. E o Unplugged que é maravilhoso. É bom, porque são arranjos muito bons. A banda é muito boa. E funciona. Funciona, cara. Assim, como nossa, um cara, álbum... Eu lembro quando... E devia ser um baita show. Deve ter sido um baita show. Nossa, então minha mãe viu esse show. É mesmo. Ela viu e falou que foi irado. E eu lembro uma vez que quando a gente foi... A gente, sei lá, tinha um carro da família que ficou velho. O carro ficou velho. E a gente foi trocar de carro. E aí foi pegar os CDs que estavam dentro do carro, as coisas. E trocar, porque a gente ia trocar de carro. E eu lembro que tinha 3 CDs desse disco do Joan Plunkett dentro do carro. Então, é tipo, realmente assim... Ah, não tem nada pra ver, é Unplugged do Gil. Tasca. Porque tem clássicos, só que tem uma percussão louca, assim. É louco esse disco. Não, e ótimas versões, sabe? Porque é isso, você pensar um cara como o Gil, né? Que é um artista consagrado, tanto como um compositor, mas como também uma figura e um performer também, por fazer shows bons. E aí você pensa um cara como ele. Esse disco é de quando, o Unplugged? Alguém sabe de cabeça? 90? Será? 90, 92, não sei. Deixa eu ver. 94. Pensa, em 94 o Gil já era muito estourado. E mesmo assim, ele faz um show que não é só uma... bem bolado das músicas dele. Uma passagem de repertório. Sabe? Exato. Então tem até, né, umas coisas, meu, de umas experimentações, sei lá. É, experimentações não é uma boa palavra, mas uma releitura das próprias músicas dele. Então isso é bem interessante também, né? Sim. E tudo muito adequado a esse universo do Unplugged, né? Sei lá. Sim. Mas o que me pega muito nesses shows do Gil ao vivo, que eu acho que não é o caso do primeiro que a gente falou, que é o do Tuca, que esse disco realmente é uma... Tipo assim, outro patamar de disco ao vivo, é que como o Gil é um grande violonista e um grande cantor, cada vez que ele toca qualquer música do mundo, ele faz coisas maravilhosas. Sim. Né? E eu queria ressaltar, junto desses discos ao vivo do Gil, dois outros discos ao vivo, que é o Viramundo 1 e 2, do Gil, que tem o Queremos Saber o que vão fazer com as novas invenções, sabe qual que é? Que ele começa dando uma paquerada em alguém na plateia. Ô, linda! Te amo! Você é maravilhoso! Que é maravilhoso esse disco também. E outro disco do Gil que não é ao vivo, mas é ao vivo, que tem uma história muito boa pra contar, que é o Gil e Jorge. Ah, sim! Putz. Uhum. Que eu consideraria ele um disco ao vivo, porque a execução dele é ao vivo e aparentemente a história é o seguinte. Não sei se vocês sabem a história, mas eu vou contar aí pra ficar registrado. O Eric Clapton, quando tava no Brasil... Ele veio pro Brasil, Eric Clapton, e ele era da Universal, talvez. E também era da Universal o Gil, o Caetano, a Rita Lee e várias outras pessoas. E a história é que o Midani, que era o diretor da Universal, ou talvez outro da Sony, desculpa que eu não lembro qual que é a gravadora, mas não importa, morte as gravadoras. O Midani, que era esse diretor de gravadora, um cara super interessante nos anos 70, que deu aval para vários discos bem loucos, ele fez um jantar na casa dele e convidou o Gil, o Caetano, o Eric Clapton, a Rita Lee e várias outras pessoas desse... Não sei nem que patamar que é. Ele convidou essas pessoas pra casa e o Jorge Ben, óbvio, esqueci do Jorge Ben. O Eric Clapton tá com o violão, a galera pegou o violão, o jam, sei lá, começou às 3 da tarde, aí a Rita Lee foi embora, o Caetano foi embora, foi... Aí o Gil, o Jorge Ben e o Eric Clapton ficaram na jam. O Eric Clapton cansou. E o Gil e o Jorge Ben viraram a noite com o Midani na casa dele. E o Midani falou que foi tipo a melhor coisa que ele já viu na vida. E aí no dia seguinte ele falou assim, vocês vão pro estúdio agora e vão tocar. Então tipo esse, o Gil e Jorge, na verdade era o Midani tentando refazer um quinto, como ele disse, do que... Ele escutou naquela noite de jams. Que maravilha, não sabia dessa história. E o que eu ia dizer sobre esse disco é que o que é mais foda dele, tirando as loucuras totais, as músicas maravilhosas, é que o que mais me pega sempre é a brincadeira de voz que o Gil e o Jorge Ben ficam fazendo, e os timbres deles, e o jeito deles colocarem as melodias. Por exemplo, o Jorge Ben canta como o Jorge Ben, o Gil canta como o Gil no disco. E é uma coisa muito louca. Sim. Tipo... Inclusive, eu tenho escutado muito Filhos de Gandhi ultimamente, que é uma música que eu amo. E essa é muito... E tem que ser essa versão. Mas é engraçado porque... É um disco ao vivo, cara. É um disco ao vivo e ele foge a esses discos de parceria, né? Não sei, eu tenho essa sensação que muitos discos de parceria da MPB, de nomes, grandes nomes da MPB, tendem a cair... num lugar. Nossa. Um pouco que ele se sustenta só pela proposta, sabe? Cara, eu lembrei de um disco ao vivo muito foda, parceria. Desculpa, não. Vamos terminar isso, depois eu falo. Mas eu concordo. Por exemplo, Refestância, Gil e Rita Lee. Nada demais. Ou Chico, tem um Chico e Caetano, anos 90. Péssimo. Também. Ou até o próprio Gil e Caetano. Tem vários discos bem chatos, cara, do Gil e do Caetano juntos. É que eu não chatos sei se assim. São chatos, mas parece que eles existem só... pela proposta de ser um disco das duas pessoas gravando juntas, sabe? E não e tem, que de fato, que uma ideia falando. Anterior. Ver o Gil e o Caetano ao vivo juntos é uma coisa maravilhosa. Mas ouvir não é o que mais vale a pena. É, depende, né? Depende. Então, aí depende por quê. Tem um disco dos anos... Lá dos, acho que é 70 e... Volta... Acho que o Caetano já tinha voltado do exílio. O Caetano e o Gil. Que é o disco que é o Caetano e o Chico. Ah, esse é bacana. Que tem passagens interessantes. Nossa. Putz, tem duas músicas. Eu não sou muito fã de Chico. uma coisa particular, mas admiro, é um cara que eu respeito. Mas, tipo, você não entende nada. E Morena dos Olhos d'Água, essas músicas me matam, cara. Sim. Que, inclusive, é um disco que essas duas músicas, especificamente, só tem nesse disco. São também exclusivas desse disco. Não, mas tem também aquela... É maravilhosa. A versão que eles fazem de Partido Alto... Sim, é que é maravilhosa. Muito boa. Essa é uma boa versão. A gente falando de versão antes... Cara, essa é uma ótima versão. Essa é uma ótima versão. Não, e esse disco realmente é maravilhoso... Mas confesso que no Você Não Entende Nada, que ele divide com Construção, não é isso? É, sim, sim, que é um... É muito linda. É uma junção maravilhosa. Normalmente você não gosta? Eu paro depois quando entra a Construção. Nossa, eu amo. É que eu sou, eu sou do contra aqui nessa discussão. Eu sou mais Chico do que Caetano? Qualquer outro. Mas, nossa, assim, Ju, pessoalmente, eu tenho muito pouco apego a todos eles, assim. É, muito pouco, tipo... Que é uma coisa muito louca até pra mim, que até é um tópico que eu sinto um pouco. Apego a esses grandes artistas, sabe? Tipo, é uma coisa que, pra mim, hoje em dia, assim, eu sinto muito isso passando... E eu crio apegos mais temporais, assim, sabe? Eu não consigo muito ficar fixada a isso. Eu nunca voltaria hoje em dia. Quer dizer, voltaria, óbvio que sim. Mas, sabe, é uma coisa que meio passou pra mim. Eu não consigo mais sentar e pegar pra ouvir um Gil, pra ouvir um Caetano. Não é uma coisa muito espontânea, assim, pra mim, sabe? Ficou meio num momento da minha vida cristalizado ali, assim. Sim. Nossa, isso faz... Louco, pra mim é exatamente o... Eles fazem muito parte do meu cotidiano, assim. Principalmente Gil e Caetano. Eu acho bonito. Eu acho foda. Mas... Faz muito parte, sabe? Porque até Radiohead, por exemplo, que pra mim foi uma grande coisa na minha vida por muitos anos, muitos anos, hoje em dia é uma coisa que eu não consigo mais ouvir, tipo... Não, e não é, tipo, não conseguir mais de, tipo, ai, não, que saco. Mas, sabe, é uma coisa que, assim, eu não, nem penso. Eu, tipo... Nunca, tipo, vou, tô afim de ouvir um Radiohead agora, tipo... Nossa, eu tenho a mesma coisa com Radiohead. É. Volta e meia, eu olho, passando no Spotify, ele me sugerindo, sei lá, passando pela minha biblioteca, né? Eu falando, meu, quanto tempo que eu não escuto Radiohead? E fica por aí, eu não volto a escutar. Que louco, galera, eu também tive esse feeling, galera, pariu, nós, caralho. Olha só, louco, uma isso, convergência, né? Uma coisa que... puro suco do milho. Mas assim, quando escutamos muito, né? Esse é um ponto também. Não, mas assim, muito. Radiohead, tipo, fez minha cabeça, tipo... E totalmente. A Ju fez a minha cabeça em relação a Radiohead também, num certo sentido. Fiz a cabeça de vários. Exato. Espalhava a palavra do Tom York. É. Totalmente, cara. Engraçado, eu tenho escutado muito mais, por exemplo, os discos solo do Tom York, ou aquele, a PJ que tem o Tom York, sabe? Escuto muito mais isso do que o Radiohead hoje em dia. Isso é um fato, assim. Então, galera, agora falamos sobre tudo isso. Vamos para o nosso último bloco. Agora, pra tocar a vida, Max e Júlia, eu queria saber... O que que a máquina te recomendou? Top 2, a melhor coisa. É, beleza. Eu posso falar que tem um disco, na verdade, que eu não cheguei a falar, mas também tá no recomendado pra hoje, eu vou botar no meu top 2, que é Serge Gainsbourg. Queria, se a gente tivesse mais tempo, qual? A gente falava um pouco disso. O Melody Nelson. Sim, demais. E acho esse um... Enfim, um disco também, esse disco é um que eu escutei há muitos, muitos anos atrás, acho que foi um dos primeiros que me tirou um pouco, assim, da caixa, sabe? Tipo, entender outros tipos, puro suco do milho. E eu vou falar, o meu outro vai ser o... Ah, eu acho que eu vou falar o Promises, do Floating Points, Pharoah Sanders, pra falar um lançamento, assim... Acho que, enfim, é uma coisa que muito da hora que tá sendo feita agora e vale a pena a gente ficar de olho. Da hora. Bom, então eu vou falar o meu. O meu puro suco do milho top 2 da máquina vai ser discos bem clássicos, na verdade, pra mim, mas o Mark Moon do Television, que é um disco que eu amo muito de paixão e realmente ele faz muito parte da minha vida cotidiana também, como a gente falou do Caetano e do Gil. muito, assim, escuto muito mesmo. E o disco que me apareceu aqui, que é o Fake Book do Yola Tengo, que foi o primeiro disco que eu ouvi do Yola Tengo. E eu fui descobrir anos depois, tipo, 5 anos depois, que é um disco só de versão. Só de versão. E eu acho maravilhoso. Então, Fake Book do Yola Tengo e Marque Mundo Television. Olha, pra mim, pensando em duas categorias que eu falei, né? A primeira é Suas Músicas Estão com Saudade, que eu acho ótima. E o primeiro álbum que apareceu é um que eu tenho escutado muito, assim, não sei quanto ele cabe como um top, né? Top 2, não sei, mas acho que nessa seleção de hoje eu vou colocar ele, que é um álbum do Dorival Caymmi, que chama Dorival Caymmi, que eu acho que é de 72, que tem uma capa, nossa, uma pintura, assim. Cara, que é demais, assim. E eu nunca tinha escutado esse álbum por alguma razão. Eu ficava escutando outros álbuns dele. E aí fui escutar e, meu, que ótima, assim, surpresa, entre aspas, né? Porque eu já ouvia ele, mas, enfim, essas coisas, né? Às vezes, sim, o álbum fica lá e por alguma razão você não ouve, até que você ouve e é muito bom. E acho que a outra... Ah, vou ter que falar do parecido com Paul McCartney, né? Dessa seleção maravilhosa, extremamente eclética que o Spotify fez pra mim. Mas que tem um álbum que eu tenho escutado muito, que é do George Harrison, que, puxa, eu adoro, que é o Living in the Material World. Ah, sim. Nossa. Que é o primeiro disco do George Harrison? É antes do... Não, é depois do All Things Must Pass. É. Maravilhoso. Demais. E aí já demais. Fica essa indicação. Aí já tá nos top maiores do que a gente pode prever. É. Exato. Que, inclusive, só pra uma recomendação, é um documentário do George Harrison que chama Living in the Material World. É maravilhoso também. Que é bacana, vale, que é do Scorsese, ver, né? Eu acho. É bacana. Eu acho que sim. É bacana. Vale a pena. Bom, então, muito bom. Foi muito bom. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom vocês, queridos ouvintes. Vamos agora encerrar o nosso Poucos Ouvidos. Um beijo para a Rádio TV Mundo Novo. Agradecer a rádio, agradecer a Júlia, agradecer o Max, me agradecer. Agradeço, por favor, vocês também. Obrigado, obrigada. Foi obrigado. Ótimo. Foi maravilhoso. E é nóis. É nóis. Poucos Ouvidos. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.